ser aberto. Ele viveu a diverte. Pare de babar. Como pode um otário que sempre se dá bem dar as costas pra pobreza que toda a favela tem? Morando num lugar luxuoso, carro importado, poderoso, ainda tem cara que fica babando ovo de playboyzinho, mesmo sabendo que pelas costas é chamado de neguinho, mulatinho, escurinho, moreninho, macaco. Nunca foi aceito, sempre foi tolerado. Puxa saco no mundo da playboyzada, entra na porrada, fica quieto e não fala nada. Tem vergonha dos parentes e dos amigos e fala pra todo mundo que mora em condomínio de rico, complexado, escravo da televisão. Novela das 6, novela das 7, novela das 8, Malhação. Se soubesse como é bom ser original, parava de babar ovo e caía na real. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Preto, se achando moreno, mulato, branco, marrom, bombom, puxando o saco dos playboy que aparece na televisão. Se liga, preto por fora, branco por dentro. Eu falo a verdade, você me ironiza, eu não me arrependo. Você não se informa, não tem consciência, não sabe de nada e fica como tapete, cachorrinho para playboyzada. Na danceteria, os playboys, todo arrumado, e o otário sem dinheiro, desarrumado, parado do lado. Preto ignorante, pensando que é moreninho só porque as putas falaram que ele é um preto bonitinho. Cada vez mais idiota ele tá ficando, até a prancha dos playboy ele tá carregando. Ele está sendo mais usado que mulher objeto, e só chamam de amigo quando ele está por perto. Eu fico muito puto com os pretos como nós, que ficam como papel higiênico dos boys. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. E você, mulher preta que com playboy se engana, ele só quer saber se você é boa de cama. Não se iluda com moto, carro, cabelo louro, na verdade ele só quer furar seu couro. Quando encher o seu bucho não vai voltar nunca mais. Vai nascer uma criança chamada filho sem pai. Mas um mulato no meio dos inconscientes não pediu pra virar o mundo, veio o inocente. Se fosse com uma loura ele até casaria, mas como foi com uma preta pra ele é niaria. Moto, carro ou mesmo a pé, filho da puta do playboy faz o que ele quiser. Disfarçadamente como se eu não entendesse, ele só vem à favela com um único interesse. Interesse que eu já conheço de cor, esnobando seu dinheiro com piranha e pó. Para o vozão que vive contando vantagem em toda essa cidade, estamos cantando, gritando, falando somente a verdade. Ter o cabelo grande e a cabeça vazia, pintar a cara na rua pra mim não é sabedoria. Se existe algum playboy que não sabe o que fazer, só vista a carapuça que ela serve pra você. Pela saco, se liga na fita. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy. Espero que você aprenda como nós e pare de babar o ovo de playboy.